azul mais lindo, eu vou morar. Eu quero um lugar que não tenha dono, qualquer lugar. A rosa dos ventos e me guiar. Eu quero virar pássaro de prata e só voar. Do horizonte, eu vou pousar.